Fecheiro 9, capítulo 24. A atmosfera em casa dos meus sogros foi-se tornando mais tensa. Nino telefonava a toda a hora e eu ou lhe desligava o telefone na cara ou ralhava com ele em voz muito alta. Lila ligou duas vezes. Queria saber como iam as coisas. Disse-lhe, bem, muito bem, como queres que vão? E desliguei. Tornei-me intratável. Berrava com Dedé e Elsa por tudo e por nada. Mas principalmente comecei a discutir com a Adele. Uma manhã tirei-lhe à cara o que ela fizera para impedir a publicação do meu texto. Ela não negou, pelo contrário. Disse-me, é um opúsculo. Não tem a dignidade de um livro. Repliquei, se eu escrevo opúsculos, tu em toda a vida nem isso foste capaz de escrever. E não se compreende de onde te vem toda essa autoridade. Ofendeu-se, sibilou, tu não sabes nada de mim. Ai não, sabia coisas que ela nem fazia ideia. Dessa vez consegui conter a língua, mas dias depois tive uma discussão violenta com Nino. Gritei ao telefone em dialeto e, como a minha sogra me repreendeu em tom de desprezo, reagi dizendo: deixa-me em paz, pensa em ti. O que queres dizer? Bem sabes. Não sei de nada. O Pietro contou-me que tiveste amantes. Eu? Tu sim, não caias das nuvens. Eu assumi as minhas responsabilidades perante todos, até perante a Dedé e a Elsa, e sofro as consequências das minhas ações. Ao passo que tu, que te dás tantos ares, não passas de uma burguesinha hipócrita que esconde o seu lixo debaixo do tapete. Adele empalideceu, ficou sem palavras. Rígida, com o rosto tenso, levantou-se e foi fechar a porta da sala. Depois disse-me em voz baixa que eu era uma mulher má, que não era capaz de compreender o que significava amar de verdade e renunciar à pessoa amada. Que por trás da simpatia e da docilidade escondia uma vulgaríssima mania de arrebanhar tudo, que nem os estudos, nem os livros seriam capazes de domar. A seguir concluiu: amanhã vais-te embora, tu e as tuas filhas. Só lamento porque se as meninas fossem criadas aqui, poderiam tentar não ser como tu. Não respondi, sabia que me excedera. Senti-me tentada a pedir desculpa, mas não o fiz. Na manhã seguinte, Adele ordenou à empregada que me ajudasse a fazer as malas. Faço sozinha, exclamei. E sem sequer me despedir de Guido, que se encontrava no seu escritório fazendo de conta que não dava por nada, dei por mim na estação, carregada de malas, as duas meninas a perscrutar-me com um olhar, tentando perceber que intenções eu tinha. Recordo-me de como estava esgotada, do eco no átrio da estação, da sala de espera. Dedé ralhava-me por causa dos empurrões. Não me empurres, não estejas sempre a gritar, não sou surda. Elsa perguntava. Vamos ao pai? Estavam as duas contentes por não haver escola, mas sentia que não confiavam em mim. E perguntavam-me cautelosamente, prontas a calarem-se se eu me zangasse. O que vamos fazer? Quando voltamos para a casa dos avós, onde vamos comer? Onde dormimos esta noite? Inicialmente, desesperada como estava, pensei em ir para Nápoles e apresentar-me com as meninas, sem avisar, em casa de Nino e Leonora. Dizia para mim, sim, é isso que devo fazer. Eu e as minhas filhas estamos nesta situação também por culpa dele. Deve pagar. Queria que a minha desordem o atingisse e o devastasse, do mesmo modo que me devastava a mim. Enganara-me. Ficara com a família e comigo também, como distração. Eu decidira para sempre. Ele não. Eu deixara Pietro. Ele conservara Eleonora. A razão estava do meu lado, portanto. Tinha o direito de invadir a sua vida e de lhe dizer: pois bem, meu caro, aqui estamos nós. Se te preocupaste com a tua mulher porque ela fazia loucuras, agora que sou eu que faço loucuras, vamos ver como resolves o caso. Mas enquanto me preparava para uma longa e insuportável viagem para Nápoles, mudei de ideias de um momento para outro. Bastou um anúncio do altifalante e parti para Milão. Naquela nova situação, precisava mais do que nunca de dinheiro. Pensei que a primeira coisa era dirigir-me à editora e mendigar trabalhos. Só no comboio me dei conta da razão para aquela mudança brusca de destino. Malgrado tudo, o amor revolvia-se dentro de mim com fúria. E só o facto de planear fazer mal a Nino já me repugnava. Por muito que hoje em dia escrevesse e fizesse palestras a torto e a direito sobre a autonomia feminina, não era capaz de passar sem o seu corpo, a sua voz, a sua inteligência. Foi terrível reconhecê-lo, mas continuava a querê-lo. Amava-o mais do que às minhas próprias filhas. Perante a ideia de o prejudicar e de nunca mais o ver, desfolhava-me dolorosamente. A mulher livre e culta perdia as pétalas. Separava-se da mulher-mãe e a mulher-mãe mantinha as distâncias da mulher-amante. E a mulher-amante da Galdéria enfurecida. E todas elas pareciam que iam começar a esvoaçar em diferentes direções. Quanto mais me aproximava de Milão, mais me apercebia de que, depois de pôr Lila de parte, não era capaz de ser compacta, a não ser tomando Nino como modelo. Era incapaz de ser eu o modelo de mim mesma. Sem ele, não tinha um núcleo a partir do qual me expandisse fora do bairro e pelo mundo. Era um montão de lixo. Aportei, extenuada e aterrorizada, à casa de Maria Rosa. Capítulo 25. Quanto tempo lá estive? Alguns meses. E por vezes a convivência foi difícil. A minha cunhada já tivera conhecimento da minha escaramuça com a Adele e disse-me com a franqueza habitual: sabes que gosto de ti, mas fizeste mal em tratar a minha mãe daquela maneira. Ela portou-se muito mal. Agora, mas primeiro ajudou-te. Só procedeu assim para que o filho não fizesse má figura. És injusta. Não, sou clara. Olhou-me com um fastio que era insólito nela. Depois, como se enunciasse uma regra cuja violação não seria capaz de tolerar, disse: também eu vou ser clara. A minha mãe é a minha mãe. Diz o que tipo de ser do meu pai e do meu irmão, mas a ela deixaste estar sossegada. No que respeita ao resto, foi gentil. Recebeu-nos em casa à sua maneira desenvolta. Destinou-nos um quarto grande com 3 divãs, deu-nos toalhas e depois deixou-nos entregues a nós mesmas, como fazia com todos os seus hóspedes que apareciam e desapareciam do apartamento. Impressionou-me como era costume o seu olhar muito vivo. Todo o corpo parecia suspenso dos olhos, como um roupão poído. Fiz pouco caso da sua palidez insólita, do corpo emagrecido. Estava absorvida por mim, pela minha dor, e depressa acabei por não lhe prestar atenção. Tentei dar uma arrumação ao quarto cheio de coisas, empoeirado, de sujo. Fiz a minha caminha e as das meninas. Fiz uma lista de tudo aquilo de que eu e elas precisávamos, mas aquele esforço para me organizar durou pouco. Tinha a cabeça no ar, não sabia que decisões tomar. Os primeiros dias passei-os ao telefone continuamente. Sentia falta de Nino, de tal maneira que lhe telefonei imediatamente. Ele quis que lhe desse o número de Maria Rosa. E a partir daquele momento não parou de me ligar, embora cada telefonema terminasse em discussão. A princípio ouvia a voz dele com alegria. Por vezes estava quase a ceder-lhe. Dizia para comigo: eu também escondi dele que Pietro voltara para casa e dormíamos debaixo do mesmo teto. Depois irritava-me comigo mesma. Dava-me conta de que não era a mesma coisa. Eu nunca dormira com Pietro. Ele dormia com Eleonora. Eu dera andamento à separação. Ele consolidara a sua união conjugal. E assim recomeçávamos a discutir. Gritava-lhe que não devia voltar a ligar-me. Mas o telefone tocava com regularidade de manhã e à noite. Dizia-me que não conseguia estar sem mim. Suplicava-me que fosse ter com ele a Nápoles. Um dia anunciou-me que alugara o apartamento da Via Tasso e que estava tudo pronto para me receber a mim e às minhas filhas. Dizia, anunciava, prometia, parecia estar pronto para tudo. Mas não se decidia a dizer as palavras mais importantes. Agora está tudo acabado de veras com a Eleonora. Por isso, havia sempre um momento em que, sem fazer caso das meninas e de quem circulava pela casa, lhe gritava que não me devia atormentar mais e desligava, mais amargurada do que nunca. Capítulo 26. Vivi aqueles tempos sentindo desprezo por mim. Não era capaz de tirar Nino da cabeça. Levava os meus trabalhos a bom termo, com indolência. Saía de casa por obrigação, voltava por obrigação, desesperava-me, destruía-me. E sentia que os factos davam razão a Lila. Estava a esquecer-me das minhas filhas, deixava-as sem cuidados e sem escola. Didê e Elsa andavam encantadas com o novo alojamento. Conheciam mal a tia, mas adoravam a sensação de total liberdade que ela espalhava em redor. A casa de Santo Ambrógio continuava a ser um porto de abrigo. Maria Rosa recebia toda a gente, com modos de irmã, ou talvez de freira sem preconceitos, e não ligava à sujidade, distúrbios mentais, crimes, drogas. As meninas não tinham obrigações e passeavam pelos quartos até altas horas da noite com curiosidade. Ouviam conversas e calão de todo o género. Divertiam-se quando se tocava música, quando se cantava e se dançava. A tia saía de manhã para a universidade e voltava ao fim da tarde. Nunca estava nervosa. Fazia-as rir, seguia-as pelos quartos, brincava às escondidas ou à cabra cega. Se ficava em casa, entregava-se a grandes limpezas que as incluíam a elas, a mim, às suas hóspedes vadias. Mas mais do que dos corpos, cuidava das nossas inteligências. Tinha organizado cursos noturnos. Convidava colegas suas da universidade. Por vezes era ela própria que dava aulas muito espirituosas e ricas em informações, tendo a seu lado as sobrinhas, dirigindo-lhes a palavra, fazendo-as participar. Nessas ocasiões, o apartamento enchia-se de amigos e amigas dela que vinham de propósito para a ouvir. Uma noite, durante uma dessas aulas, bateram à porta e Dedê correu a abrir, pois gostava de receber as pessoas. A menina voltou para a sala e disse num tom muito emocionado: "É a polícia." Entre o reduzido público, houve um murmúrio de indignação, quase ameaçador. Maria Rosa levantou-se com calma e foi falar com os polícias. Eram dois. Disseram que os vizinhos tinham protestado ou qualquer coisa desse género. Ela tratou-os com delicadeza, insistiu para que entrassem, quase os obrigou a sentarem-se connosco na sala e voltou à sua aula. Dedê nunca vira um polícia de perto. Meteu conversa com o mais novo, pousando-lhe o cotovelo no joelho. Lembro-me da sua frase de abordagem, com a qual queria explicar que Maria Rosa era uma pessoa respeitável. "Na realidade", disse, "a minha tia é professora." "Na realidade", murmurou o polícia com um sorriso hesitante. "Sim." "Que bem que falas." "Obrigada." "Na realidade, chama-se Maria Rosa Airota e é professora de História da Arte." O rapaz disse qualquer coisa ao ouvido do seu colega mais velho. Ficaram ali presos durante 10 minutos e depois foram-se embora. Dedê acompanhou-os à porta. Depois disso, também me foi atribuída uma daquelas iniciativas didáticas e para a minha sessão apareceu mais gente do que o habitual. As minhas filhas sentaram-se em almofadas na primeira fila, na grande sala, e escutaram-me disciplinadamente. Foi a partir desse momento, creio, que Dedê começou a estudar-me com curiosidade. Tinha em grande conta o pai, o avô e agora Maria Rosa. De mim, nada sabia e nada queria saber. Era mãe dela, proibia-lhe tudo. Não me suportava. Deve ter ficado admirada por me ouvirem, com uma atenção que ela, por princípio, nunca me teria prestado. E talvez tenha também gostado da calma com que rebati as críticas que naquela noite me foram feitas, surpreendentemente, por Maria Rosa. A minha cunhada foi a única, entre as mulheres presentes, que mostrou não estar de acordo com uma só palavra daquilo que eu estava a dizer. Ela que, no entanto, tempos antes, me encorajara a estudar, a escrever, a publicar. contou, sem me pedir autorização, a altercação que eu tivera com a minha mãe em Florença e mostrou que conhecia todos os pormenores. Teorizou, recorrendo a várias e doutas citações, que uma mulher sem amor pela sua matriz está perdida. Capítulo 27. Quando me ausentava, deixava as meninas com a minha cunhada, mas não tardei a perceber-me de que quem realmente tratava delas era Franco. Ele geralmente permanecia no seu quarto, não participava nas aulas, não passava cartão ao vai-e-vem habitual. Mas às minhas filhas afeiçoou-se. Quando era preciso, cozinhava para elas, inventava brincadeiras e à sua maneira ensinava-as. Dedé aprendeu com ele a pôr em causa o apólogo insosso. Assim o classificou quando me falou nele de Menénio Agripa, que lhe tinham ensinado na nova escola em que me decidira a matriculá-la. Ria e dizia: o patrício Menénio Agripa, mamã, causou espanto aos plebeus com a sua conversa, mas não foi capaz de demonstrar que os membros de um homem se nutrem quando se enche a barriga ao outro. Ha, ha, ha. Também aprendeu com ele num grande mapa-mundo a geografia do bem-estar desproporcionado e da miséria insuportável. Não fazia senão repetir: é a maior injustiça. Uma noite em que Maria Rosa não estava, o meu namorado dos tempos de Pisa disse-me num tom sério de mágoa, aludindo às meninas que corriam atrás uma da outra pela casa, soltando longos gritos: já pensaste que podiam ser as nossas? Corrigi: hoje teriam mais alguns anos. Fez sinal que sim. Observei-o durante uns segundos, enquanto ele olhava para os bicos dos sapatos. Comparei-o mentalmente com um estudante rico e culto de 15 anos antes. Era ele e, todavia, não era ele. Já não lia, não escrevia. Havia cerca de um ano que reduzira ao mínimo as suas intervenções em assembleias, debates, manifestações. Falava de política, o seu único interesse verdadeiro, sem a convicção e a paixão de outrora. Tinha mesmo acentuado a tendência para fazer troça do seu modo sombrio de profetizar desgraças. Enumerava-me de forma exagerada os desastres que, na sua opinião, estavam para acontecer. Um, o ocaso do sujeito revolucionário por excelência, a classe operária. Dois, a dispersão definitiva do património político de socialistas e comunistas, já desvirtuados pela frequência diária com que discutiam o papel de muleta do capital. 3. O fim de qualquer hipótese de mudança. Aquilo que havia, havia, e teríamos de nos adaptar. Perguntava-lhe, cética: tu acreditas de facto que virá a ser assim? Claro, ria-se. Mas tu sabes que para falar sou hábil. E se quiseres, apresento tantas teses, antíteses e sínteses que te demonstro exatamente o contrário. O comunismo é inevitável. A ditadura do proletariado é a forma mais elevada de democracia. A União Soviética e a China e a Coreia do Norte e a Tailândia são muito melhores do que os Estados Unidos. Derramar regatos de sangue ou rios de sangue, em certos casos é um crime e noutros está certo. Preferes que faça isso? Só em duas situações o vi, como forem rapaz. Uma manhã apareceu Pietro, sem Doriana, com o ar de quem vinha inspecionar para verificar em que condições viviam as filhas, em que escola as pusera e se estavam contentes. Foi um momento de grande tensão. As meninas talvez lhe tenham contado demasiado acerca de como viviam. E com o gosto infantil pelo exagero fantasiado. Por isso ele começou a discutir ferozmente. Primeiro com a irmã e depois comigo. Disse a ambas que éramos irresponsáveis. Eu perdi a calma, gritei-lhe: tens razão. Levas, tu e a Doriana, que se encarreguem delas. Nesse momento, Franco saiu do quarto, meteu-se na conversa, exibiu a sua velha arte da palavra, que no passado lhe permitira controlar assembleias muito desordeiras. Ele e Pietro acabaram por discutir, doutamente, sobre o casal, sobre a família, sobre os cuidados com a prole, até sobre Platão, esquecendo-se de mim e de Maria Rosa. O meu marido foi-se embora com o rosto inflamado, os olhos brilhantes, nervoso e, no entanto, satisfeito por ter encontrado um interlocutor com quem podia discutir de forma inteligente e civilizada. Mais tumultuoso e assaz terrível para mim foi o dia em que Nino apareceu, sem avisar. Vinha cansado da longa viagem de carro, de aspecto desleixado, muito tenso. Inicialmente julguei que tivesse vindo para decidir com autoridade o meu destino e o das meninas. Esperei que ele fosse dizer: basta, já esclareci qual é a minha situação conjugal e vamos todos viver para Nápoles. Senti que estava disposta a ceder, sem mais argumentações. Estava exausta daquela vida transitória. Mas isso não aconteceu. Fechámo-nos num quarto e ele, entre mil hesitações, torturando as mãos, os cabelos, a cara, confirmou contra todas as minhas expectativas que lhe era impossível separar-se da mulher. Agitou-se, tentou abraçar-me, esforçou-se para me explicar que só continuando a viver com Eleonora lhe seria possível não renunciar a mim e à nossa vida em comum. Noutra altura, ter-me-ia causado pena, era evidente que o seu sofrimento era sincero. Mas naquele momento não me importou absolutamente nada que estivesse a sofrer. Olhei para ele, pasmada. O que me estás a dizer? Que não posso deixar Eleonora, mas não posso viver sem ti. Então, percebi bem. Estás a propor-me, como se isso fosse uma solução razoável, que eu abandone o papel de amante e aceite o de mulher paralela. Não digas isso, não é assim. Ataquei-o, é claro que é assim. E apontei-lhe a porta. Estava farta dos seus truques, das suas ideias, das suas palavras miseráveis. E então ele, com uma voz que fazia esforço para sair da garganta e, por outro lado, com o ar de quem está a apresentar de forma decisiva as razões irreversíveis do seu comportamento, confessou-me uma coisa que, gritou, não queria que fossem outros a dizer-me e por isso viera contar-me pessoalmente. A Eleonora estava grávida de 7 meses. Capítulo 28. Hoje, que a minha vida já ficou para trás, sei que reagi àquela notícia de modo exagerado. E enquanto escrevo, apercebo-me de estar a sorrir para comigo. Conheço tantos homens e tantas mulheres que podem contar experiências não muito diferentes. O amor e o sexo são irracionais e brutais. Mas na altura não aguentei. O facto em si, a Eleonora está grávida de 7 meses, pareceu-me a desconsideração mais insuportável que Nino pudesse fazer-me. Lembrei-me de Lila, do momento de hesitação em que ela e Carmen se tinham consultado com o olhar, como se tivessem algo mais para me dizer. Quer dizer que António também descobrira aquela gravidez? Sabiam? E por que razão Lila renunciara a contar-me? Arrogara-se o direito de dosear o meu sofrimento? Algo se me quebrou no peito e na barriga. Enquanto Nino sufocava de ansiedade e se esforçava para se justificar, murmurando que aquela gravidez, se por um lado servira para aquietar a mulher, por outro, tornava ainda mais difícil para ele deixá-la, eu dobrei-me em duas com sofrimento, os braços cruzados, doía-me o corpo todo, não conseguia falar nem gritar. Depois, endireitei-me de repente. Naquele momento, no apartamento só estava Franco. Nada de mulheres lunáticas, desoladas, cantadeiras, doentes. Maria Rosa levara as meninas a passear para dar a mim e a Nino tempo suficiente para nos enfrentarmos. Abri a porta do quarto e chamei pelo meu ex-namorado de Pisa, em voz débil. Ele apareceu imediatamente e eu apontei para Nino. Disse-lhe numa espécie de estertor: põe-no na rua. Não o pôs na rua. Fez-lhe sinal para estar calado. Evitou perguntar o que acontecera. Agarrou-me nos pulsos, segurou-me com firmeza, deixou que eu voltasse a ter controle sobre mim. Depois levou-me para a cozinha e obrigou-me a sentar. Nino seguiu-nos. Eu esbracejava. Mostrava o meu desespero com sons estrangulados. Põe-no na rua, repeti, quando Nino tentou aproximar-se de mim. Ele afastou-o, disse com calma. Deixa-a em paz, sai daqui. Nino obedeceu-lhe e eu contei tudo a Franco, da forma mais confusa. Ouviu-me sem me interromper, até que viu que eu já não tinha forças. Só nesse momento me disse, à sua maneira super culta, que é boa regra não querer ter, sabe-se lá o quê, mas sim desfrutar o possível. Irritei-me também com ele. Conversa habitual de homem, gritei-lhe. Estou-me nas tintas para o possível, só dizes disparates. Não se ofendeu. Quis que eu analisasse a situação tal como ela era. Está bem, disse, este senhor mentiu-te durante 2 anos e meio. Disse que tinha deixado mulher, disse que já não tinha relações com ela e agora descobres que 7 meses atrás engravidou. Tens razão, é horrível. O Nino é um ser abjeto. Mas uma vez descoberto, fez-me notar, podia ter desaparecido, não querer saber mais de ti. Então, por que motivo veio de automóvel, de Nápoles a Milão? Porque é que viajou a noite inteira? Porque é que se humilhou, confessando-se? Porque é que te suplicou que não o deixes? Tudo isso, afinal, há de significar alguma coisa. Significa, gritei-lhe, que é um mentiroso, que é uma pessoa superficial, que é incapaz de escolher. E ele fez sempre sinal que sim, estava de acordo. Mas depois perguntou-me, e se ele te amasse a sério? E soubesse que não te pode amar senão assim? Não tive tempo de lhe gritar que essa era precisamente a tese de Nino. Abriu-se a porta de casa. Maria Rosa apareceu. As meninas reconheceram Nino com graciosa timidez e, perante a possibilidade de conquistarem a sua atenção, esqueceram de imediato que aquele nome soara durante dias, durante meses, da boca do pai, como um ultraje. Ele interessou-se logo por elas. Maria Rosa e Franco cuidaram de mim. Como tudo era difícil. Dedé e Elsa agora já falavam em voz alta, riam-se. E os meus dois anfitriões falavam comigo, usando argumentos sensatos. Queriam ajudar-me a ponderar, mas tendo por base sentimentos que nem eles tinham sob controle. Franco revelou uma tendência surpreendente para dar espaço à mediação afetuosa e não aos cortes radicais, como em tempos costumava fazer. A minha cunhada, a princípio, estava cheia de compreensão por mim. Depois tentou compreender também as motivações de Nino e, sobretudo, o drama de Eleonora, acabando assim por me ferir, talvez sem querer ou talvez intencionalmente. Não te irrites, disse. Tenta refletir. Uma mulher com a tua consciência, o que sente perante a ideia de que a sua felicidade passa pela desgraça de outra? Prosseguimos nesse tom. Franco estimulava-me a desfrutar aquilo que podia, dentro dos limites impostos pela situação. Maria Rosa pintava-me a imagem de Leonora abandonada, com um filho pequeno e outro chegar, e aconselhava-me, estabelece uma relação com ela, revejam-se uma na outra. Disparates de quem não sabe, pensava eu já sem forças, de quem não consegue compreender. Lila arrumaria o caso, como sempre fez, e aconselhar-me-ia. Já fizeste erros suficientes, dá-os todos ao desprezo e vai à tua vida. É a saída que ela sempre desejou. Mas eu estava com medo. Sentia-me ainda mais confusa com as palavras de Franco e Maria Rosa. Já não lhes dava ouvidos. Observava Nino como era belo enquanto reconquistava a simpatia das minhas filhas. Entrava com elas na cozinha, fazia de conta que não se passava nada, elogiava-as, dirigindo-se a Maria Rosa. Já viste, tia? Que senhoritas excepcionais! E já lhe saía com naturalidade o seu tom envolvente, o ligeiro toque dos dedos no joelho nu dela. Levei-o para fora de casa. Obriguei-o a um longo passeio por Santo Ambrógio. Fazia calor, lembro-me. Deslizámos ao longo de uma mancha vermelho tijolo. O ar estava cheio de lanugem que voava dos plátanos. Disse-lhe que tinha de me habituar a viver sem ele, mas que por enquanto não era capaz. Precisava de tempo. Respondeu que ele, pelo contrário, nunca seria capaz de viver sem mim. Retorqui que ele não era capaz de se separar nunca de nada nem de ninguém. Rebateu que não era verdade, que era culpa das circunstâncias, que para meter era forçado a manter tudo. Compreendi que obrigá-lo a ir além daquela posição era inútil. Só via dentro de si um abismo e tinha medo dele. Acompanhei-o ao carro, mandei-o embora. Até ao último instante, antes de partir, perguntou-me: o que pensas fazer? Não lhe respondi, nem eu sabia.